5595, seu sala 09, agiliza, livre à direita, sumão 219. Oceaner 6210, informa o vento. 120 graus, 8 nós, livre pouso 10. Livre pouso, Oceaner 6210. O gol 1600, irá observar o pouso do Oceaner e após a linha e mantém na pista 10. Posição prevista do pátio 3, posição 04. Mesmo assim, fica atento ao balizador. Pela Alfa, do pátio 3, posição 04, 35 graus 5. IP 5626, complete aproximação, torre 18.6. 18.6, obrigado. Boa tarde, continue, aguarde, vista livre. Metaxa 393. Ok, obrigado, tá aqui, tá marcado, tá aqui, Oceaner 6210, sala 11, livre à direita, livre à cima 1219. Livrando na Fox 219, apoio. Poderia confirmar que está na Alfa, variante da Juliette. Poderia confirmar a matrícula da aeronave, Papa Romeu? Prefixo confirmando. Papa Romeu, Mike, Bravo X-Ray. Já está em estacionamento, vai manter Papa Romeu, Mike, Bravo X-Ray, hein? Ok, escuta o X-Ray. Solo livrou a pista 6210 da CNE. Boa tarde, via Alfa, guardando da Juliette, Oceaner 6210. Alfa, antes da Juliette. Fechado e travado na final normal, 105626. Livre pouso 10, vento 1.60 graus, 8 nós. Certo. Gol no 600, decolou 103, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado, até a volta. Tudo bem, não pode prosseguir o táxi? Mantém na pista 10. Boa tarde, decolou, gol no 6.00. Gol no 6.00, contato radar, subiu 370, saída Puca. Saída Puca, Puca subindo 370, gol 6.00. Queda de uma aeronave no norte, correto? Firmo, tem condições? Ah, sim, mas sim. 393. Informa da 393, já temos três aeronaves já no ponto de espera aguardando aqui para a decolagem. Então, se eu puder liberar a entrada do Airbus da companhia, já fico garantido. Sem problema, amigo, tá bom? 3144 Fortaleza, tá pronto, cópia? 3144 Fortaleza, nível 370 está autorizado, Peso Lugo 19, Aerovia, decolador 10 com curva esquerda na subida Momo, após Cogbo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme, Cogbo, e após direto Froti, Fox Romeo Oscar Tango Índia, Froti. Aciona 5174, controle 119, decimal 35. Charlie Fox Charlie na escuta. Charlie Fox Charlie na escuta, solo. Prova de feita na sua escuta. Charlie Fox Charlie na escuta. Fêmea, o senhor está ingressando no pátio principal? 489. Confirmo, 1970 graus, 9 nós, livre decolagem. Bono 394, observando a rolagem do trip ali, mantendo 1-0. A gente 626 via Alfa, boa tarde, via Alfa, após Kilo, até o pátio 3, posição 05. Alfa, Kilo, pátio 3, para 07, obrigado. Ô, Salvador, eu não sei, está fazendo uma qualidade de jogo com a 809 da gente, vem deixando nós. Estamos com 82 a bordo, 3 horas e 50, tem nada guardado. Tarde, mantém um ponto de espera. Um ponto de espera, lá. Correndo no 86, ajuste no 0, no 2. Tomou um voo e boa tarde, está 3193. 0 no 2, não ajuste, segue via pátio, via alto, 2862, 3193. Charlie, só ingressa aí no pátio 3, após efetuar novamente 180, e aguarde na saída do pátio 3 a passagem do Airbus da TAM. Após o mesmo, será autorizado a cruzar o pátio principal e prosseguir até Aerostar. Vai dar árvore elétrica. 200, sim, trip 589, é da presente, gostaria de coordenar o nível 80 como final. Sente, trip 5489, subindo 1880, aguarde coordenação. Guardando coordenação, trip 5489. Afirmativo, tá 3144, contingente foi correto, aguarde para o pushback. Charlie Fox Charlie na escuta. Construído pessoal da Infraero, o senhor vai prosseguir para a posição 01 do pátio 3, onde está ingressando a TR da Trip. Mantenha a posição aguardando, vou coordenar de novo, porque já foi feita a coordenação e a mesma informou que você ia prosseguir aí pro pátio 3, mas só um minutinho. Tá? Tá visual com o Aerobus da TAM, tá sendo através do portão 05, Charlie Fox Charlie. 94, devido à aeronave que decolou a sua frente, fez de performance inferior, o senhor irá aguardar mais 2 minutos para decolar, ok? Guardará, o 3 não pode. Solo 6210. 210 da Oceané, via Juliette, que aguarda a passagem do Charlie 525 à sua esquerda. Vai segui-lo e prosseguir até o portão 11, portão 11, o Xanã 6210. E portão 11, segue o Sensation 6210. Controle, Salvador da presente autoriza Eletra pelo trip 5489? 489 autorizado ali. Autorizado elétrico, trip 5489. Bom, 1600, chama em Recife, na frequência 125.45, alterna 126.85. 2645, alterna 126.85. A Lima tem pistão no zero? A Lima tem no zero. Aposta livre inicial no 10, chame táxi, são 3144. Quatro, decolou 2-1, assumiu controle, 1-9-35. Então, boa tarde. Gol no 394, da Eulia da Brito, passa 2-5. Gol no 394, contato radar, subiu 360, saída da Eulia. 360 da Eulia. A saída do pátio 3, estou com o Airbus iniciando o portão no 0, portão 10. Eu aguardo na saída do pátio 3 para cruzar o pátio principal, Juliette Bravo Delta. Juliette, mantendo o corredor forte, reposta interlado. Lá. 3193, Salim mantém pista 1-0. Índia Novembro Alfa, no corredor interlado, na proa da rotatória. Índia Novembro Alfa, reposta na rotatória. Reposta na rotatória, Índia Novembro Alfa. Pode ser o 360. 315 autorizado para Guarulhos. O nível 3620. Aerovia Upper Zulu 2-1, após prossegue conforme o plano de voo, decolando a 10, com curva direita após a decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Alfa Romeo, e após Elefa, aciona 5154, controle 119, decimal 35. Decolou aos 2-4, controle agora 0935. 0935. Decolagem da pista no zero, curva direita, saída a bordo, transição Elefa e depois aerovia. 5154 no transponder e 1993 no controle de saída, né? 6319. Só não é transição, que é Arbor, subida Arbor e após Elefa, direto Elefa, ok? Ah, tá, isso aí, Arbor depois Elefa, o Xané 6315, obrigado. Correto, Xané 6315 no portão 07, chame pronto, pushback. Vai chamar pro pushback o Xané 6315. Salvador, boa tarde, Xané 1-42. Xané 42, boa tarde, Recife, aguarde cópia. Só um minuto, prepare a Cuca Transição Caju. Cuca Caju, vai já. 7 Norte, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, pista 10. Grito de LED, prossiga. Prepare da El Leda Bridge. Eu já tenho autorizado 360, final 213, só um minuto. Siga Vitor, Índia Juliette. Papa Tango Vitor, Índia Juliette, prossiga. Taxi 3144, 70 a bordo, 5 horas e 50 da minha João Pessoa. Taxi autorizado, parte principal, Índia e Alfa, onde está na 118-6, ajusta no 012. Bom voo, boa tarde, está 3144. 12, parte principal, Índia e Alfa, 26.0, igualmente pode mandar, senhor. Isso, 93, reclou 26, com controle 19, decimal 35. 199-35-6193, obrigado, boa tarde. 6142 primeiro, tá? Pronto-copio, 6142 Recife. Prossiga, pronto-copio. Chanel 6142 Recife, 350 autorizado, Aperuísque 58, aerovia, decolada 10, curva esquerda, na subida Puca, Trans São Caju, aciona 5166, controle 119, decimal 35. 8, decolada 10, curva esquerda, Puca, Caju, 5166, no final 35, controle. Confirma o transponder, aerovia. Motorista 58, aciona 5166. Correto, 6142 da Oxenay, no portão 3, chame pronto. Oxenay 6213, cópia. Oxenay 6213, Galeão 3620, autorizado, aerovia Pesulo 10, após conforme plano de voo. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após voa Leda e após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, onde após intercepta o eixo da aerovia. Aciona 5172, controle 119, decimal 35. Correto, portão 4, chame pronto, Oxenay 6213. E aí fica mais fácil a coordenação entre o senhor e ele. Ah, já entendi, porque é o nível 340. Então, o senhor não vai atingir o nível 340 antes de falar com o centro. Então, assim que for transferido, o senhor solicita o 380 ao centro. Ok, obrigado. Salvador, o Índia 90 Alfa na vertical da rotatória. Chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. Torre 18, 6, Índia 90 Alfa. Salvador, boa tarde novamente, Papá Romeu, Índia 90 Alfa, vertical da rotatória. Qual o código estacionado? Tá 5147. É 5143. Troca o código para 5143. 5143. Perfil da El Subo 380 está sob vigilância. 380, obrigado. 1394, chama Recife, na frequência 125.1. Alterna 3625. Secundário 36-25. 36-25. Olhar essa pista do cliente, dois interlados na trilha da rotatória. Convito Juliette, reposta a rotatória. Agora na rotatória, essa pista Juliette. Trip 5489, chama Recife na frequência 126, decimal 0. 1044, decolou 30, controle 199, decimal 35. 1935, boa tarde. Bom. Salvador, muito boa tarde. 3144, decola na Momo, cruzando 1500. Tá, 3144, contato radar, manjou 370, sai da Momo. 370, Momo. 0 grau 79. Livre pouso, Índia 9 número Alfa. Informação, o Jorge Bravo Delta, será solicitado aqui ao fiscal para verificar. O senhor, inicialmente, por gentileza, mantém a taxa Quebec. Estou com a aeronave já na curtíssima final da 17. Lanterna, 136, final 25. 251, né? Secundária não deu para copiar. Secundária, 136, final 25. 3325, vai secundária? Afirmo, 1-3-6-2-5. Vitor Índia Juliette, desça para 1500 pés, o ajuste 1090. Azul 4476, a identificação chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. O nível de voo 050. Controle é o 3144, tá? Tá, 3144, prossiga. Possibilidade de coordenar com o centro approach front? Tá, 3144, aguarde coordenação. Obrigado. Livre. 3193, chame Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 2. 3144, mantenha a saída. Sim, na escuta para a coordenação, obrigado. Zona 447 não autorizou voo approach, mantenha a saída. Ah, ok, mantendo então a Momo, transição. Confirma a transição? Tá, 3144, Momo, Cockpit, depois Frot. É, Kilosca, Golf, Bravo, Uniforme, após Frot, ok, obrigado. Para o controle? Tango Whisky Romeo Golf. Prossiga. Sebra Alfa, uma boa tarde. Livrou a pista, confirmando. Que o meu Golf, o controle Salvador não recepciona a fio. O senhor está indo para a área do centro. Suba até o nível 080, que vai manter-se no espaço aéreo. O Golf tente contato com o centro. Na frequência 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. Ele, Alfa Victor Juliette, reta para a visão contato. Torre 118 decimal 62, Alfa Victor Juliette. 1186, Alfa 3270. Alfa Vitor Juliette, tem livre aproximação da pista 107, chame 3 milhas fora. Para a pista fora, Alfa Vitor Juliette. Zuno 44, chame Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545-2685, da 3244, uma boa tarde, querida. Altura, libera a velocidade 3445, máximo. Azul 4476, autorizado. Victor Juliette, final 3 milhas. Victor Juliette, livre pouso, pista 107, vento no 50 graus, meia dos heróis. Livre pouso, essa Victor Juliette. Azul 4476, desça para 2 mil pés, o ajuste no 012. 2, 4, 4, 7, 7. Vitor Índia Juliette, reposta através de Paris. Zuno 54, sem dedicação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 050.